Momento Saúde. Informação é o melhor remédio. Com a pandemia da Covid-19, as aulas presenciais foram suspensas, mas as atividades de extensão e pesquisa nunca pararam nas universidades públicas. Ao contrário, foram intensificadas com as ações de combate e prevenção do novo coronavírus. Os projetos de extensão são atividades acadêmicas que integram o ensino e a pesquisa, e contribuem para que os estudantes coloquem em prática os conceitos aprendidos em sala de aula, ao mesmo tempo em que a universidade presta serviço à população. Quem explica é a doutora em Química e coordenadora do projeto de extensão conhecido como GTCAA, que distribui álcool em gel para grupos vulneráveis à Covid-19, Roberta Dias. Então a gente vai tentar se associar e conversar com as pessoas da forma que elas entendam. Tanto na forma, uma linguagem um pouco mais simples, para elas entenderem o que está acontecendo e não se deixar levar pela fake news, e também na utilização de produtos certos, que não precisa ser caro. Você pode se proteger de forma mais barata e de fato eficiente, mais acessível. Tentar deixar o cientista, a imagem do cientista é aquela coisa mais ou doida ou imaculada, né? Se aproximar das pessoas. E não é nada tão complicado assim, a gente só precisa utilizar a linguagem certa para se aproximar deles, né? Então, a gente segue todas as normas do CRQ e da Anvisa para fazer a produção e o controle de qualidade, mas com material extremamente simples. E os alunos puderam ver que tem jeito de fazer isso. Eles puseram a mão na massa. E a vertente interdisciplinar foi essa, né? Então, o estudante de engenharia civil começou a ter mais um pouco de atenção com as propriedades químicas. E os nossos alunos veem a logística, né? Uma coisa é você fazer pouca quantidade, quando você tem muito, como que a gente vê isso? E a gente mexe com as características, porque as ciências básicas também sofrem um pouco de preconceito, porque todo mundo quer aplicação direta, e é ótimo que seja assim. Mas a gente só tem aplicação direta se a ciência básica avança. Se a básica não avança, a gente não consegue aplicar ela em algum lugar. Você acabou de ouvir a doutora em Química e coordenadora do projeto de extensão conhecido como GT19CA, que distribui álcool em gel para grupos vulneráveis à Covid-19, Roberta Dias. Ela falou sobre como as atividades de extensão aproximam os cientistas da população e permitem que os alunos possam aplicar na prática o que é ensinado em sala de aula. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br. Carla Nogueira, para o Momento Saúde. Momento Saúde, uma produção da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE.